está gordo, deformado. Já ninguém o abraça todo, foi do tasco, do churrasco, foi da idade, da preguiça como única vontade. Estou gordo, deformado. Já ninguém o abraça todo, pensa bem, lucidado, deprimido, nem sequer me ouviu para falar. Estava gordo, deformado, sem amigo, sem vontade, e cidade decidiu, depois de muito que dormiu, acabar com a sua vida. Se o rio não tem saída e se vive sempre imóvel, não aguio, antes lago, e por todos os diabos mais vão secar-lhe a ponte. Meter-se no automóvel e tirar-se de uma ponte. Estava gordo, decidido. E à medida que a cirurgia foi falando para um amigo que não via, vai-se só um cigarro e um café e meter-me no popó. Não dá para ir pelo monte, mas é melhor do que ir a pé e atirar-me de uma ponte. Meter-se-lhe ela à frente, que assim não pode ser. Mas ainda não teve dó, provocou um acidente bem melhor que não morrer. Ela que vinha só, foi-se mal acompanhada, depois daquela pancada que partiu, mas sem doer. Estou mais gordo, arrocheado, com a água que absorve na boca ainda ao cigarro. Mas o morto está sempre menos mal, ainda procurou o corpo, já o carro teve um lindo funeral.